triste que é. Vamos arrachar o nó? Então vem comigo. A música nas sombras, um ritmo do ar, um animal que ronda no véu do luar. Eu saio dos meus olhos, eu rolo pelo chão, feito um amor que queima, magia negra, sedução. Como uma deusa, você me mantém, e as coisas que você me diz me levam além. Aqui nesse lugar não há rainha ou rei, há uma mulher e um homem trocando sonhos fora da lei. Como uma deusa, você me mantém, e as coisas que você me diz me levam além. Tão perto das lendas, tão longe do fim, a fim de dividir no fundo do prazer o amor e o poder.